Trânsito seguro. Rádio CBN, ZYC 733, FM 106,1 MHz e ZYL 283, AM 1150 kHz, Belo Horizonte, Minas Gerais. Esta meia hora foi um